Saudações, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Esotérica FM, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, que vocês acessam em www.levir.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, sempre aqui com a apresentação do coordenador da Loja Esotérica Virtual, Osmar de Carvalho, trazendo para vocês textos e os nossos comentários sobre os melhores temas do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, e sempre falando aqui com vocês sobre a espiritualidade humana. Uma boa noite a todos e, como sempre, vamos iniciar esse programa fazendo uma vibração, elevando as nossas consciências até o que já que há de mais elevado no nosso ser, e também ofertando esse canal a mensagem dos verdadeiros mestres da Fraternidade Branca, para que ele possa ser um canal válido de distribuição da sabedoria divina para o mundo. Então, aqueles que quiserem me acompanhar, por favor, meus amigos, vamos nos sentar tranquilamente, procurando descruzar os braços e as pernas, mantendo a coluna ereta. Vamos procurar, inicialmente, relaxar o nosso corpo material, soltando o peso e as tensões dos nossos ombros, nos nossos braços e nas nossas pernas. Vamos aliviar todas as tensões na nossa face, soltando a pressão do nosso maxilar. E vamos também apaziguar as nossas emoções, procurando respirar lenta e profundamente, buscando observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós harmonizamos o nosso corpo astral, o nosso veículo das emoções. E vamos deixar a mente livre de qualquer imagem, das memórias do dia a dia. E vamos volver a nossa atenção para o ponto dos nossos corações, sentindo o bater dos nossos corações, deste órgão verdadeiramente, e como um sol envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizemos no centro dos nossos corações o surgimento de uma luz branca, e rompe como uma alvorada de luz branca, se espalhando por todo o nosso corpo, iluminando, curando e harmonizando todos os nossos órgãos. Que essa luz se propague, se expandindo pela nossa aura. Que essa luz se expanda infinitamente, unindo-nos de coração a coração, todos aqueles que estão nesse momento fazendo parte dessa egrégora. Passamos uma grande cadeia de união, que cada um dos nossos corações seja um ponto dentro dessa grande rede. E nesse momento solene, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o valor, o significado das palavras do mantra da vida uma. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. os seres. Que assim seja, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM. Namastê. O Deus que em mim habita saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. Uma vez mais, boa noite. Retornamos com o nosso programa no dia de hoje, ao vivo. Não pudemos estar aqui ao vivo no dia de ontem. Estávamos na comemoração do aniversário da nossa querida esposa, a Luciana Carvalho. Mas deixamos vocês com a representação do programa que foi ao ar na última quinta-feira, dia 1º de abril, e que foi Quinta-feira Santa, onde nós fizemos muitas reflexões aqui sobre a natureza esotérica da Semana Santa, meus amigos. Creio que foi um programa que mereceu realmente ser reapresentado. Mas hoje estamos aqui novamente para prosseguirmos o nosso estudo, os nossos comentários sobre os temas do livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky, esse livro que foi escrito em 1891 e que foi uma tentativa de Blavatsky de aproximar os seus leitores, os buscadores da verdade, investigadores da teosofia, mais próximo das ideias teosóficas, das ideias realmente que começaram a esclarecer o mundo sobre a existência realmente de uma ciência do espírito, meus amigos, de uma religião sabedoria que encompassa todas as tradições antigas, todas as grandes religiões modernas e que também faz jus com seu ponto de vista à ciência, à filosofia. E foi realmente uma obra dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que cumprindo desígnios que foram realmente estabelecidos há séculos atrás, fizeram por meio de Helena Petrovna Blavatsky o esforço do final do século XIX para trazer realmente a teosofia para o Ocidente, representando então todo o conhecimento, meus amigos, que espiritual que o Oriente possui, mas que lamentavelmente ficou tão olvidado, tão esquecido no Ocidente, que realmente certos séculos da vida no Ocidente ficaram conhecidos como a Era Negra, meus amigos, aonde lamentavelmente a ortodoxia cristã não só impediu, não só perseguiu, mas infelizmente conseguiu, meus amigos, que todos os conhecimentos orientais, todas aquelas sociedades secretas e confrarias de ocultistas fossem realmente ou dizimados ou então se transformassem em clubes totalmente ocultos, inacessíveis, e o povo, a humanidade do Ocidente, meus amigos, ficou apenas legada a consumir então as ideias, a teologia da Igreja Cristã, quer seja católica, quer seja protestante, que obviamente é apenas uma parte ínfima da tradição espiritual da humanidade, meus amigos, pois realmente o ocultismo, a teosofia são mais antigos do que a teosofia, aliás, do que o cristianismo, e essas tradições, meus amigos, ainda continuarão durante muitos e muitos milhares de anos a prevalecer sobre as visões religiosas e espiritualistas do Ocidente. E é por isso que nós estamos estudando esse livro e estamos exatamente aqui num tópico onde Blavatsky está sendo indagada, meus amigos, sobre a natureza das ciências ocultas, sobre coisas nada agradáveis, mas que realmente existem, que são a existência da magia inferior, da feitiçaria. Então nós vamos partir o nosso estudo aqui justamente de uma pergunta que foi feita a Blavatsky, justamente sobre esses temas. E o indagador de Blavatsky nesse livro faz a seguinte pergunta: mas magia e feitiçaria e todas essas ciências ocultas não são consideradas pelas pessoas cultas e ilustradas como restos da antiga ignorância e superstição? É essa a pergunta que foi dirigida a Blavatsky. E ela então responde o seguinte: esta observação mistura vários pontos de vista num só golpe. Aqueles chamados de mais cultos ilustrados também consideram o cristianismo e todas as demais religiões como restos de ignorância e superstição. As pessoas agora começam a crer no hipnotismo, e alguns, até entre os mais cultos, na teosofia e nos fenômenos. Mas quem, exceto os pregadores e os fanáticos cegos, se atreverá a confessar sua crença nos milagres bíblicos? Aqui é onde nasce a diferença. Existem teósofos muito bons e puros que podem crer nos milagres sobrenaturais, inclusive os divinos, mas nenhum ocultista acreditará neles. O ocultista pratica a teosofia científica, baseada no conhecimento exato dos trabalhos e segredos da natureza, enquanto que o teósofo, que pratica os poderes chamados anormais, sem a luz do ocultismo, tenderá simplesmente a uma forma perigosa de mediunismo, porque, ainda que professe a teosofia e seu mais elevado código de ética, trabalha às escuras, apoiado em fé sincera, mas cega. Qualquer teósofo ou espírita que intente cultivar um dos ramos da ciência oculta, como o hipnotismo, o mesmerismo ou os segredos para produzir os fenômenos físicos, sem o conhecimento da rationale filosófica desses poderes, é como uma nave sem timoneiro em meio ao oceano embravecido. Ou seja, vai para todos os lados, meus amigos. E essa pergunta enseja realmente muitos comentários, porque o mundo de hoje é um mundo, queridos ouvintes, que tem uma nova religião. A religião da atualidade é a religião da mente, a religião da ciência, a religião que tem como base toda a fundamentação científica e o seu código realmente de procedimentos. Não é mais a religião vigente no mundo, queridos ouvintes, a religião da espiritualidade. Aquilo que não estiver de acordo com a ciência nos dias de hoje é realmente tido como falso, como superstição. Então não encontra mais guarida dentro dessa nova teologia que é a ciência. Os fenômenos espirituais, os fenômenos do espírito, aquilo que durante milhares e milhares de anos foi realmente reconhecido por aqueles que eram chamados de sábios, que eram chamados de santos, que eram chamados de magos. Então, para que uma coisa hoje seja aceita, ela precisa ser proposta pelos ditames da ciência. Mas o fato é que isso não é suficiente, queridos ouvintes, para determinar a verdadeira realidade das coisas. Porque a ciência, meus amigos, ela não responde exatamente aquilo que mais interessa ao ser humano. Nós, humanos, queremos saber o porquê das coisas, porque como nós, humanos, como as pessoas desse planeta, somos motivados pelas nossas emoções, somos motivados pelos nossos pensamentos. De uma forma ou outra, nós sabemos o porquê nós fazemos as coisas, por mais inconscientes às vezes que nós sejamos. Mas o fato é que a ciência, que aparentemente é exata, aparentemente é baseada nas bases, nos fundamentos da teoria e da experimentação, ela não entra jamais, meus amigos, dentro daquilo que é chamado o domínio da razão e do significado. Porque o que adianta nós sabermos que, pela experiência e pela teoria científica, queridos ouvintes, de que a água não se mistura com o óleo, e que empiricamente e pelas fórmulas químicas nós podemos prever isso, e quando nós misturamos a água com o óleo, eles ficam separados dentro do recipiente, mas nenhum cientista jamais será capaz de dizer o porquê esses dois elementos químicos não se misturam. Da mesma forma, quando nós olhamos para o universo, e hoje a astronomia vai se desenvolvendo cada vez mais, se descobrem novos e mais terríveis eventos cósmicos. Hoje nós sabemos que o universo, pela visão da astronomia, é um universo que está em extrema mutação, onde eventos de energias fantásticas estão em movimento, onde as galáxias estão colidindo, onde estrelas hipermaciças de dezenas, às vezes centenas de vezes a massa do nosso Sol, estrelas estão explodindo, estão lançando a sua matéria pelo universo. Isso está sendo observado pelos telescópios, pelos radiotelescópios, pelos aparelhos, meus amigos, que não mais enxergam na frequência visível. Hoje a ciência, ela é feita já no domínio do oculto, no domínio do que é invisível. Não se faz mais ciência praticamente nenhuma com coisas visíveis. Nós vemos que esses computadores que nós estamos usando nesse exato instante, eles são prova de que hoje o mundo infinitesimal, o mundo microscópio, que é invisível aos nossos olhos, nós não somos capazes nesse momento de enxergar mais os transistores, né? Muitos dos que estão me ouvindo nesse instante se lembrarão daquela época das válvulas, meus amigos, que equipavam rádios e televisores e outros equipamentos, né? Hoje um computador moderno, ele chega a ter 700 milhões daquelas válvulas, meus amigos, num único chip de computador. Aquela coisa enorme, que era realmente até bonita de se olhar, que acendia com aquela luz amarelo-alaranjada, né, que estava dentro dos nossos televisores, que levava às vezes 1-2 minutos para esquentar antes de aparecer a imagem na televisão. Hoje, aquelas tantas 10, 20 válvulas que nós víamos nos nossos rádios, nas nossas TVs, hoje elas são encapsuladas aos milhões, quando se inventou o transistor, que faz exatamente a mesma função. Ele foi miniaturizado e essa miniaturização foi se multiplicando, foi ficando cada vez menor os transistores, foram sendo acondicionados em pequenos pacotes que fecham milhões e milhões de transistores, e são eles que facilitam atualmente essa tecnologia da informática. Mas Perante tudo isso que eu estou dizendo, meus amigos, a ciência jamais responde o porquê das coisas. O porquê do átomo do H2O da água não se misturar com o óleo. O porquê de certas substâncias não se associarem. E por que, principalmente, nós seres humanos estamos aqui? Porque nós não somos animais, nós somos seres que somos muito mais apenas do que um conjunto, né? Como disse lá o filho de Carl Sagan, alguns anos atrás, nós não somos um conjunto de micróbios ambulantes. Porque se não houver a noção da vida espiritual, nós jamais seremos capazes de responder o porquê, queridos ouvintes. Porque esta palavra porquê, ela só pode ser respondida por aquilo que está por trás dos eventos, que é a consciência, que é o espírito, que é a inteligência humana, a nossa capacidade de discernimento. Então, essa religião atual que é a ciência, que tem as suas vantagens, meus amigos, se comparado com aquele fanatismo religioso de antigamente, mas ela é tão cega e às vezes até mais insensível do que aquela teologia fanática que existia, porque aquela teologia, pelo menos em muitos aspectos, pregava a bondade, praticava a bondade. Mas nós vemos que da ciência, além dela não ter coração, ela trouxe para a humanidade também muitos benefícios materiais, mas pouquíssimos benefícios espirituais. E daí que esses fenômenos que realmente existem, meus amigos, os fenômenos da transmissão do pensamento, aquilo que nós estudamos tão detidamente no livro O Lado Oculto das Coisas, toda vez que nós pensamos, toda vez que nós nos emocionamos, nós geramos ondas que se propagam no espaço e que atingem as pessoas que estão perto de nós e se impregnam nos ambientes, nas paredes da nossa casa ou dos templos, de todos os locais que o ser humano habita, e essas ondas e formas astrais e mentais, elas se deslocam até as pessoas as quais nós temos no pensamento ou na nossa emoção. Então só o ser humano é capaz disso, só os seres conscientes são capazes de emitir essa vibração. E o que está por trás disso tudo, o porquê de tudo isso, queridos ouvintes, é porque existe um universo, um princípio que está além da matéria. Na verdade, o que domina e o que gera a matéria é o espírito, é a consciência. E na verdade, o que nós observamos e dizemos que é matéria, meus amigos, na verdade não é essa coisa sólida que nós imaginamos ser tão denso que nós chamamos de matéria. Foi exatamente Madame Blavatsky, em A Doutrina Secreta, que falou exatamente sobre a inexistência disso que nós chamamos de matéria, e estendendo as especulações dos filósofos antigos gregos, Blavatsky chegou justamente a dizer de que a matéria se trata apenas de energia congelada, concretizada num certo evento no universo. E Madame Blavatsky foi a primeira que cunhou o termo energia atômica, meus amigos. Isso que é tido como tão moderna, esse tipo de energia, esse tipo de pesquisa, onde nós temos nos dias de hoje o supercolisor de hádrons, né, que está tentando descobrir exatamente os elementos mais fundamentais da matéria. Blavatsky, em sua Doutrina Secreta, teorizou e afirmou. que aquilo que nós chamamos de matéria, na verdade, é a energia que foi estabilizada, foi congelada num certo formato, e os nossos sentidos nos enganam, amigos ouvintes, porque nós dizemos de que o mundo está aí na nossa frente, quando na verdade a matéria é um grande vazio. Se vocês imaginarem que o átomo é que tem o seu núcleo, né, onde existe a maior densidade da matéria, né? Se o núcleo de um átomo fosse do tamanho de uma bola de ping-pong, amigos ouvintes, o elétron, aquilo que hoje é responsável pela eletrônica, pela eletricidade, e essa subpartícula, ela orbita o núcleo do átomo. Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron estaria circulando esta bolinha a cerca de 200 metros de distância. Então vocês devem imaginar que entre o núcleo e esse elétron que está a 200 metros de distância existe um enorme vazio. Então aquilo que nós chamamos de matéria, amigos ouvintes, é na verdade um grande vazio. E quando os átomos são unidos em moléculas, são compactados e são misturados, o que acontece é que os átomos têm repulsões, as substâncias químicas têm repulsões e atrações de acordo com certas regras que se tentou estabelecer, mas aí por trás disso está um princípio mais profundo. E Madame Blavatsky também dispôs na doutrina secreta, quando ela afirmou que não existe nenhum ponto matemático do espaço que não seja inteligente, meus amigos. É isso que é o elemento que falta para a ciência. É reconhecer que a consciência, que a inteligência é algo que vem antes do que a matéria, e vem antes até do que as leis e os fenômenos físicos. E nós realmente que somos espiritualistas devemos crer, meus amigos, e devemos praticar isso. Quando nós olhamos para uma pessoa, quando nós olhamos para um animal e quando nós olhamos para a natureza, para as coisas inanimadas, nós não devemos olhar para essas coisas e acharmos que elas são realmente coisas. Elas não são coisas, meus amigos. Tudo que está no universo são formas da energia divina, da energia espiritual. Nós devemos reconhecer o espírito, a inteligência, a consciência em todas as formas. Aquilo que aparentemente não tem consciência, que não tem vida, na verdade está apenas demonstrando uma forma rudimentar de inteligência e de consciência. Basta você tentar misturar essa substância com outra, que ela logo vai demonstrar sua inteligência. Ela não vai queimar como você gostaria, não vai se misturar como você gostaria, porque ali existe uma consciência. E no ser humano, essa consciência atingiu um nível mais elevado. Essa inteligência atingiu o nível da autoconsciência, meus amigos. Daí que nós, humanos, temos que agora descobrir, entrar e penetrar fortemente na nova fronteira, e temos que realmente desbravá-la, amigos, ouvintes, que é a fronteira da consciência. É o caminho do retorno. Nós temos que voltar para a casa do Pai. Nós somos verdadeiramente os filhos pródigos da divindade e estamos procurando voltar. Não devemos jogar fora nada do que nos oferece a religião, não devemos jogar e dispensar nada que nos oferece a ciência, mas devemos colocar um princípio que vem antes, que é o princípio da inteligência. Então não é porque nós somos inteligentes, cultos e pessoas que têm um grau de instrução que nós vamos jogar fora as instruções dos sábios do passado. Porque a ciência hoje, amigos e ouvintes, é inepta para explicar o porquê das coisas. E as teorias científicas, na verdade, vão se sucedendo, vão se aperfeiçoando, mas elas não entraram ainda nessa dimensão da consciência, que é exatamente o que dará a resposta para tudo. E nós estamos aqui justamente nesse programa para tratar desse mundo do espírito, esse mundo da consciência. E vamos continuar no segundo bloco com vocês, falando mais aqui das perguntas e respostas que vão sendo dadas por Madame Blavatsky nesse livro A Chave para a Teosofia. Estamos aqui ao vivo com vocês, amigos ouvintes, e vamos fazer agora aquele intervalo para voltarmos em seguida com o segundo bloco do nosso programa no dia de hoje. Vocês vão ficar, como sempre, agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, a Levir, convidando a vocês, amigos e amigas, para integrarem aqui o quadro, o número dos associados que nos auxiliam materialmente com pequenas contribuições para que a estrutura que nós temos aqui possa continuar, para que essa mensagem, para que a beleza das músicas da Esotérica FM, para que as mensagens de texto e as palestras do site A Loja Esotérica Virtual, que atingiu a marca de mais de 450 mil palestras públicas e gratuitas que foram transmitidas, de acordo com a nossa estatística, que se iniciou no ano de 2005. Mas, na verdade, ela já transmitiu, com certeza, cerca de 500 mil de palestras para aqueles que estão buscando na internet. Nos auxilie, então, amigos, a permanecer no ar, sempre a serviço de vocês. Vamos ao nosso intervalo e voltamos na sequência aqui com o programa Lux Esotérica de hoje. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está estudando junto com vocês o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Agradecemos a sua audiência, daqueles que estão ao vivo aqui nos acompanhando. Também agradecemos aqueles que nos acompanham em outros horários aqui através das gravações no site da Rádio Esotérica FM e também na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Muitíssimo obrigado pelo seu prestígio, pelo seu apoio, pelas associações na Loja Esotérica Virtual. Também agradecemos aqueles que estão adquirindo a promoção aí dos CD-ROMs das primeiras séries Lux Esotérica, que já foram ao ar, e a todos aqueles que têm realmente contribuído de alguma forma aqui para o nosso programa. Agradecemos sempre as suas críticas, os seus elogios, todos os seus comentários. Para nós são muito importantes. Esse programa existe porque realmente vocês se importam com ele e nós nos importamos com vocês, amigos, trazendo sempre esses temas da espiritualidade para nós aqui estudarmos juntos, trocarmos ideias e procurarmos cada um sintetizar a sua própria filosofia de vida rumo realmente a uma iluminação maior, tanto pessoal como coletiva. E continuando a nossa série aqui de estudos, amigos e amigas, vamos chegando aqui num ponto do livro A Chave para a Teosofia, que nós vamos começar a falar sobre a diferença entre a teosofia e o espiritismo. Chegamos aqui num ponto nevrálgico, né? Já que naquelas épocas antigas, os teósofos, os teosofistas de Londres, eram chamados de os espíritas de casaca. Então, vocês podem ver que há diferenças grandes e vamos ver aqui o que Blavatsky nos fala a esse respeito. E se nós pudermos e conseguirmos, vamos acrescentar também os nossos comentários. E o indagador aqui de Blavatsky, o inquisidor de Blavatsky, pergunta o seguinte: Vocês não acreditam no espiritismo? Esta é a pergunta. E aí Blavatsky responde: se você entende por espiritismo, né, entre aspas, a explicação que os espíritas dão a alguns fenômenos anormais, declaro decididamente que não. Eles sustentam que todas essas manifestações são produzidas pelos espíritos, também entre aspas, dos mortos, geralmente seus parentes, que, segundo dizem, voltam à Terra para se comunicar com aqueles a quem estão unidos por afeto. Negamos isso de forma absoluta. Afirmamos que os espíritos dos mortos não podem voltar à Terra, salvo em casos raros e excepcionais, dos quais falarei mais adiante. Nem tampouco se comunicam com os homens, exceto por meios inteiramente subjetivos. O que aparece objetivamente é tão somente o fantasma do homem ex-físico, né? Entre aspas também. Mas cremos decididamente no espiritismo psíquico, ou melhor dizendo, espiritual. Vamos adiantar aqui um pouco também. E aí o indagador pergunta também: negam também os fenômenos, né, os chamados fenômenos espíritas, né? E Blavatsky responde: por certo que não, salvo em caso de engano consciente. E outra pergunta: então como os explicam? De muitas maneiras. As causas de tais manifestações não são tão simples como creem os espíritas. Antes de tudo, o Deus ex machina das chamadas materializações é geralmente o corpo astral ou duplo do médium ou de outra pessoa presente. Também é esse corpo astral o produtor ou força ativa nas manifestações da escrita automática ou também sobre as pedras, como as que aconteceram em Davenport. E mais uma pergunta: foi dito geralmente, o que então produz o restante desses fenômenos, né? E Blavatsky diz: depende da natureza das manifestações. Às vezes são restos astrais ou cascas camalóquicas das personalidades que foram, e outras vezes também os elementais. Espírito é uma palavra de múltiplo significado. Na realidade, ignoro o que entendem os espíritas por esse termo, mas o que pretendem, segundo entendo, é que os fenômenos físicos são produzidos pelo ego que se reencarna, pela individualidade espiritual e imortal. Refutamos inteiramente essa hipótese. A individualidade consciente dos mortos não pode se materializar, nem abandonar sua própria esfera mental devacânica para voltar ao plano de objetividade terrestre. E aí nós temos um campo fértil aqui para os nossos comentários, meus amigos, porque Blavatsky realmente, naquela época, uma época onde o espiritismo começava a se fundamentar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, era muito baseado nesses chamados fenômenos, né? Existiam muitos fenômenos de materialização, da produção de ectoplasma, onde se materializavam por alguns instantes objetos, se materializavam verdadeiros corpos, né? De indivíduos, faces se manifestavam, ocorriam fenômenos estranhíssimos, como de levitação, como realmente de projeção da consciência. E Blavatsky tinha um ponto de vista naquelas sessões espíritas que ela sempre estava frequentando, né? Que era um ponto de vista muito diferente. Era um ponto de vista oriental, né? Porque nós vemos aí que há dois tipos de pessoa aqui no Ocidente que tem ou não tem informações sobre isso e que elas estão sempre se colidindo, né? Aquelas pessoas que têm uma formação religiosa e que seguem os dogmas das igrejas, tanto católica como protestante, rejeitam totalmente esses fenômenos espíritas, ou que se manifestam aqui no Brasil. Nós temos também outras tradições onde esses fenômenos acontecem, as incorporações, a mediunidade, tudo isso se manifesta de uma maneira muito clara aqui no Brasil. Então, há todas as gradações do que genericamente nós poderíamos chamar aqui dentro da nossa cultura brasileira de espírita, né? Que é desde aquele que acredita, que tem conhecimento da doutrina de Allan Kardec, até aqueles que frequentam a Umbanda ou Candomblé, outras manifestações espirituais desse tipo, mas pouca gente realmente tem um conhecimento sobre a totalidade desses fenômenos, porque aqueles que rejeitam completamente e se dizem religiosos, simplesmente dão as costas a todos esses fenômenos. E aqueles que frequentam esses ambientes, as sessões espíritas de mesa branca, ou de Umbanda, ou de Candomblé, de outros segmentos das religiões afro-brasileiras, vem ali uma pléiade de fenômenos e não existe realmente muita explicação para isso. E todos esses fenômenos são chamados de fenômenos espirituais, né? Genericamente. E Blavatsky tinha uma posição muito contrária a tudo isso, quando ela dizia que não era realmente espíritos que se manifestavam ali. Porque Blavatsky tinha uma formação no ocultismo oriental, e para esse ocultismo, espírito é uma coisa muito mais elevada, uma coisa muito mais subjetiva, muito mais elevada, transcendental, do que coisas realmente estranhíssimas e às vezes muito brutais que nós vemos se manifestar nessas sessões espíritas, dentro de certas tradições, manifestações às vezes primitivas, manifestações até animalescas, que realmente não pode ser realmente o espírito humano se manifestando ali, né? Nós vemos ali obsessores, vemos ali guias espirituais que se dizem índios, que se dizem pretos velhos, que se dizem hoje isso está meio fora de moda, né? Hoje em dia o que está mais na moda são aqueles que se apresentam como chefes de naves interestelares, como extraterrestres, como até mestres da própria fraternidade branca de vez em quando se apresentam nessas sessões. E aí, meus amigos, nós temos uma fauna realmente de manifestações que são qualquer coisa menos espirituais. Porque vamos guardar essa palavra espiritual para uma categoria mais elevada, né? Porque quando o homem perde aqui o seu corpo físico, meus amigos, ele passa para a dimensão subsequente, que é o plano astral. Então, mas o fato é que essas pessoas continuam sendo homens, meus amigos. Então, o que se manifesta nas sessões espíritas, quer sejam aqueles espíritos que, né, chamados espíritos que estão lá perdidos, quer sejam os obsessores, quer sejam os guias espirituais, na verdade são homens aqui da nossa humanidade que não tem corpo mais, estão do outro lado e vêm se manifestar nessas sessões. Porque o espírito humano verdadeiro, aquele que é unido a divindade, ele está realmente numa dimensão que não permite, meus amigos, que ele venha se manifestar através de médiums, através de pessoas ali que se põem à disposição para serem incorporados por entidades, por outras formas de consciência. E como eu tenho dito e realmente reiterado nas minhas conferências, quando os seres humanos que estão aqui do lado da matéria passam para o plano astral, passam para esse plano que nós erroneamente chamamos de espiritual, que na verdade é o plano astral, né? As pessoas chegam lá num plano onde não é necessário mais trabalhar, onde você não enxerga mais a luz do sol, você perde a noção de qual é o horário, e é um plano que realmente é muito plástico, que ele se transforma de acordo com as emoções e os pensamentos. Então é um plano onde as pessoas perdem realmente a noção da realidade, meus amigos. E quando a pessoa chega lá, se ela tem crenças religiosas, ela passa a fazer acontecer a realidade dessas crenças. Se essa pessoa é ignorante aqui na matéria, quando ela chega do outro lado, ela ainda fica mais ignorante ainda, porque muitas vezes a sua ignorância se consubstancia na forma de coisas, de imagens. E aqueles que realmente chegam lá do outro lado, que tinham visões espirituais, que tinham conceitos espirituais, passam do outro lado a crer totalmente nas suas próprias ideias e passam realmente a querer apresentá-las como verdades. E é isso que nós vemos muitas vezes nessas sessões. Então, aqueles que são guias espirituais têm a vantagem de nos ver sem que nós aqui na matéria os consigamos ver, mas o fato é que nenhuma dessas manifestações jamais trouxe nada de novo para a humanidade. Jamais nenhum cientista desencarnado conseguiu formular uma nova teoria lá do outro lado para ajudar a gente aqui. E por incrível que pareça, os artistas passam lá pro outro lado da vida, e quando eles usam os médios nas sessões espíritas, eles continuam pintando do mesmo jeito, com a mesma técnica. E o que a gente percebe, meus amigos, é que lá do outro lado as pessoas não evoluem. A gente reclama aqui do plano físico, que tudo é muito difícil, que a vida é muito sofrida, que nós temos que lutar para sobreviver, mas o fato é que aqui onde nós estamos, na terceira dimensão, é o local onde a evolução acontece, meus amigos. Porque quando você chega lá no plano astral, que é um plano que muda de cor, que muda de forma de acordo com a sua vibração, de acordo com o que você pensa, que você acha, com a emoção que você tem, a pessoa se perde totalmente num mundo de fantasia, meus amigos. Eu chego a dizer até que o plano astral é o plano da expressão da mentira, porque realmente tudo que você acha, que você imagina, ali acontece. Então tem coisas tão absurdas, né, que as pessoas ficam ali perdidas, e eu confio muito mais naquela formulação antiga que nos fala realmente que o plano astral, que esse plano imediatamente acima do físico, é o verdadeiro purgatório, meus amigos. É onde o ser humano, após ter perdido o corpo físico, ele então se resume ao seu corpo astral, que é o corpo das emoções. E aí nos é avisado pelos instrutores, né, pelos ocultistas, que nós temos que tomar muito cuidado com as emoções que nós temos aqui na matéria, porque durante a nossa vida nós vamos escolhendo certas emoções, certas paixões que nos apetecem, que nós gostamos, né? Certos vícios, certas coisas que nós temos aqui na matéria, porque quando nós passamos para o outro lado, quando nós passamos para o astral, para aquilo que antigamente era chamado do purgatório, nós não teremos mais corpo físico para satisfazer os vícios, não poderemos lá mais beber, não poderemos satisfazer um vício químico, não poderemos satisfazer um apego pela matéria, pelo dinheiro, pelos nossos carros, pelas nossas casas, pelos amores físicos que nós tínhamos. Então, para muitas pessoas, esse mundo que está imediatamente além da matéria é um mundo de intenso sofrimento, meus amigos. Porque as pessoas ficam ali desgastando as suas energias, porque o corpo astral delas tem força, tem energia. E o que é pior, no plano astral, as emoções são 100 vezes mais intensas do que elas são aqui no plano físico. Então se preparem, queridos ouvintes, para essa grande viagem que vai ser a nossa passagem para o outro lado, porque estando lá, cada emoção, cada sentimento que vocês tiverem vai ser realmente muito mais intenso. O nosso corpo físico material, ele praticamente amortece a verdadeira intensidade das emoções, e é necessário uma emoção muito forte para nos abalar. Mas com relação a esses fenômenos, né, que acontecem em todos esses centros espíritas de candomblé, de umbanda e tudo mais, o que acontece ali, meus amigos, são seres humanos que estão do outro lado tentando se comunicar muito imperfeitamente aqui conosco. Porque essa nossa altitude que nós estamos aqui no plano material, né, é o chamado astral inferior. Então as pessoas que ficam aqui embaixo tentando se comunicar de novo aqui conosco, elas realmente não são lá muito grande coisa, porque o plano astral tem dimensões muito mais interessantes. Tem realmente, para aqueles que têm cultura, para aqueles que apreciam a música, a literatura, a filosofia, ou seja, aqueles que apreciam as coisas superiores, o plano astral pode ser até muito prazeroso, porque nós podemos assistir e ouvir durante vários dias a apresentação de obras musicais executadas por mestres da música, que ficam ali tocando através das suas mentes e das suas emoções, manipulando as vibrações do astral durante muitos e muitos dias. Nós podemos ouvir aulas e palestras que duram também horas e horas e dias de pessoas realmente que têm muito conhecimento. Mas o fato, meus amigos, é que lá naquele mundo ninguém evolui, porque não há a devida resistência, não há o atrito, e aquilo que nós reclamamos aqui embaixo no plano físico, que é a dificuldade, é exatamente isso que faz a gente evoluir. Então nós deveríamos aproveitar muito mais aqui esse nosso plano. É o plano realmente da terceira dimensão, o único lugar no universo, queridos ouvintes, onde nós temos realmente sossego no universo. Porque o plano astral tem esse nome, amigos ouvintes, porque ele é brilhante, ele está aceso, ele está ligado 24 horas por dia, e você não pode fugir desse brilho. E você só consegue descansar ali se você tiver aprendido a meditar, se você tiver aprendido a desligar a sua mente, porque não tem como fechar o olho naquele plano lá. Você fica ali enxergando aquele plano que tem uma dimensão a mais do que a física, onde não há limitações como nós temos aqui, onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Ali, 1.000 pessoas podem ocupar o mesmo espaço, né, ao mesmo tempo, sem ninguém se chocar um contra o outro, e você se desloca para lá e para cá com uma velocidade muito intensa, e tudo ali é mutável, tudo ali é brilhante, e muitas vezes realmente acontecem enganos muito grandes. E o maior engano que acontece no espiritismo e em outras tradições, amigos, é que muitas vezes, ao invocar os mortos, o que realmente acaba aparecendo numa sessão espírita são os chamados cadáveres astrais, né? Os chamados cascões astrais, né? Porque quando a pessoa abandona o plano astral e a consciência vai para o plano mental, da mesma forma como no plano físico fica um cadáver, no plano astral também fica um cadáver, que é o chamado cascão astral, que se parece muito com o seu habitante que foi embora. E como ele é muito denso, às vezes ele pode ser atraído para essa sessão espírita, para essa sessão da Umbanda, do Candomblé, e ele tem uma certa inteligência ainda. E também podem ser atraídos para essas sessões elementais, ou seja, os espíritos da natureza, que são muito inteligentes, que podem se comunicar, que podem inclusive vivificar um cascão astral desse. E muitas vezes, quando esse cascão astral é entrevistado, ele dá até alguma resposta inteligente baseada naquelas informações que ele tinha do passado. Então, realmente, por isso é que o verdadeiro ocultismo oriental jamais recomenda esse tipo de contato, né? Porque realmente é muito difícil você controlar que tipo de entidade que vai se manifestar nessas sessões. E o que um verdadeiro ocultista faz não é fazer baixar um espírito aqui na matéria, mas sim é se preparar na sua vibração, elevar a sua consciência para nós, meus amigos, nos elevarmos até aquele plano, entrarmos conscientemente no plano astral, ainda encarnados, né? Fazendo a projeção astral e ali conhecendo os diversos habitantes, as pessoas encarnadas, desencarnadas, elementais, cascões astrais e uma verdadeira fauna de seres que existem ali naquele plano, seres naturais, seres artificiais que existem ali, que nós não temos tempo no dia de hoje para falar mais. Quem sabe amanhã nós continuemos aqui esse tema. Mas nós estamos atingindo aqui o nosso objetivo de ir falando com muita calma, com muita tranquilidade desses temas que estão sendo indagados a Blavatsky. Mas saibam, meus amigos, que verdadeiramente o espírito humano é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais sutil, e não é ele que se manifesta através de um médium, não é ele que se manifesta através de um vidente, de uma cartomante ou de um leitor do psiquismo, qualquer coisa assim, porque o espírito humano está numa vibração muito alta. O que nós vemos se manifestar nessas sessões são homens como nós, que estão do outro lado, estão sujeitos ao engano, estão sujeitos também a estarem certos, mas nós devemos reconhecer que o homem é o mesmo, tanto aqui como do outro lado, um ser ainda imperfeito e buscando evoluir. Então, meus amigos, encerro aqui hoje o programa Lux Esotérica, mas amanhã voltaremos aqui para continuar discutindo com vocês as perguntas e respostas do livro A Chave para a Teosofia. Vamos fazer a nossa última vibração, encerrando esse programa, agradecendo a oportunidade de estar junto a vocês aqui diariamente. Vamos uma vez mais nos concentrar no ponto dos nossos corações, visualizando uma vez mais aquela joia cintilante do nosso espírito, vibrando e irradiando no centro do nosso ser, que essa luz se propague pelo nosso corpo, que essa luz se lance sobre o nosso caminho, que o nosso caminho seja iluminado, seja aberto para que nós possamos trilhar a nossa evolução. E vamos nesse instante procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra. mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que nós possamos estar aqui amanhã de volta nesse programa com muito entusiasmo para continuar os nossos estudos dos textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia e da espiritualidade humana junto com vocês. Desejamos a todos uma boa noite, um bom descanso e esperamos vê-los e estar conectados com vocês uma vez mais amanhã, numa próxima edição aqui do programa Lux Esotérica. E vai prosseguir agora a programação interativa musical aqui da Esotérica FM, que traz para vocês diariamente, 24 horas por dia, muito boa música e sabedoria para a sua alma. Um fraterno abraço para todos, até a próxima oportunidade, amigos e amigas ouvintes.